2535, autorizado, chama táxi. Autorizado, deixa acionar, chama táxi, 03. Ok, autorizado, 03, chama táxi. Táxi azul 2535, a bordo está com a colônia de 4 horas, altera na Campina. Santos Confina é 93? Afirma 93 agora. Gente, azul 2535, autorizado, táxi à direita, Índia, ponto de espera pista no 0, Torre, Salvador, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 010, bom voo. Índia 2895, ponto de espera. 2535, simulador Gol 1229, nível 340 para Congonhas, São Paulo, sentido Delta. Gol 1229, autorizado Serra Brava, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, Pesolu 10 para o Bave, Pesolu 16. O nível de voo autorizado é o 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Mótica, perfil de saída, 5504, acionando o transponder, e 1200.8, controle Salvador. 360, nível autorizado, rota conforme plano de voo, Pesolu 10, Bubave, Pesolu 16. Decola da 10, curva à direita, da El Leda Mótica, aciona 5504, chama o controle 1208, gol 1229. 1229, correto, cotejamento. Chama para adicionar 0612, é a posição. Chama para adicionar, está no portão 612, afirmativo. Sul 2535, decolando aos 24, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia, 2535 Azul. Controle Salvador, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, está utilizado Leda. Direto Leda, 320, Azul 2535. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, TAM 3339, agora é só um minuto, confirma a rota que possui para Guarulhos. Gente, confia apenas, é, após o Peso 1-0, qual seria a rota? Ok, ok, só um minuto de coordenação e a gente apaga a cópia. TAM 3399, autorizado Serra Bravo Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, da Pesolo 1-0, Taubaté, nível de voo autorizado 340, decola da pista 1-0, primeira curva direita, Zael Leda Motiva, 5511, acionando o transponder e 120.8, controle Salvador. Tá 3399, correto, cotejamento, chama a profissional 09, patiou na posição. Apenas confirma, 161, 320 e o alternado a galeão? 420 galeão, gente, autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera visto no 0, chama a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0, no 0, bom voo. Azul 2535, chame o centro Recife, frequência 925.1, 928.35. 251-2835, o 2535 azul. Salo Salvador, bom dia, é o azul, Alfa X-Ray Tango. Alfa X-Ray Tango, bom dia, prossiga. Autorização para reboque, pátio 3 para pátio principal, posição 03. Se a gente já foi a autorizado inicial reboque, vai chamar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Salvador, Bastião, é 62, usa para cima para a cidade. 251 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 320 graus, 02, nós que negamos 0 no zero. Vou no zero ali, decola, né? 62. 3399 autorizado, chama táxi. Salvador, bom dia. Azul 4040, Cintura Foxtrot, para Confins. Solicitou em Luiz Rodrigo Foxtrot. Foxtrot, confere. Azul 4040, autorizado a desabrar o chave Foxtrot, conforme rota. Plano de voo, pisolo 21, no nível de voo autorizado 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Opção de saída Arbo 1, Elefa. 5520, assino no transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Estamos autorizados a nível 340, decolando da pista 10, com curva à direita na Arbor 1, transição Elefa, pela Upper Zulu 21. 5520 vai ser nosso transponder, 298 controle. É, apenas confirmando, é 120 decima 8 a frequência do controle, correto cotejamento. Chama a proteção, só confirma a posição no patrono. Estamos aqui no gate 1. E 120-208, contra o grande 4-0-4-0. Bom, 229, funcionamento do 62. Bom, 229, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 9. Fala Salvador, Azul Alfa X-Ray Tango, aguardando a autorização para ingressar ao pátio principal, posição 03. Alfa X-Ray Tango vai aguardar para ingresso no pátio 1, temos dois aeronaves a término de puxa e já para táxi. Alfa, a gente está em cliente, aguardando a autorização. Olha, Salvador, bom dia, chame a 62, boa no perfil da... Com radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado Leda. 360, quando Leda agora? Né? 62. Na 3399, vai manter a posição, aguardar uma aeronave no 06 Dutra, já está término para tarde. Afirmo. Isso mesmo, a Boeing 737-300 da Gol, no 06 Dutra. Para o Gol, no 229, com 7 a bordo, 3:30, alterna campeão. Autorizado o táxi, via Patifono Índia, o Gol, no 229, onde chama a torre. No ponto de espera, em 1-18-295, ajuste no 090. Toque em 1-18-295, 3-10-229. O 3-6-9-9 é autorizado a seguir o táxi, ponto 737-300, até o ponto de espera da pista 1-0. 1-18-295 é a frequência da Torre Salvador, e o ajuste no 090. Salvador, Gol, no 229, ponto perto da 10, pronto. Gol, no 229, bom dia, autorizado Linhares, decolar, pistão no 0, vento 320 graus, 029, que é legal, no 011. Ali, decola, não, 0 com 1010, Gol, 229. São 3399, observe voo a 5 mesmo em sua rolagem, nenhuma tempo está no 0, são 3399. Salvador 229, decolado aos 45, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, gol 129. Controle Salvador, bom dia, gol 1229, passando 1500, da Eulê da Mátio. 1229, contato radar na decolagem, suba para nível de 360 e a saída da EL. Sente para 360 via saída da EL, gol 1229. Fechando a 6251, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterna no 28 decimal 35. Qual a primária, senhorita, por gentileza? 1225 decimal 1. 1251, 2835, fechando a 6251, graças. 3399, autorizado a decolar, pistão no zero, vento variável com 29, que negar 10, 11. 10, 11, agora eu ajuste, de decolagem está 10, 3399. X-ray então, ingresso para Tijuana para a posição 03. Ok, Alfa, X-ray Tango. Cliente, ingressa na parte principal, posição 03. Do 4040, possui estimado na 01? Decolado aos 47, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3399, cruza 1500 metros. 3399, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340, via saída da EL. Saída da EL, subindo 340, autorizado, 3399. Gono 229, vou direto Leda. Direto Leda, Gono 229. Thank you. 1229, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1225. 251-2835 com 1229, obrigado, bom dia. Fala Salvador, Azul Alfa X-Ray Tango, finalizando o reporte, obrigado, bom dia, até a próxima. Alfa X-Ray Tango, bom dia. Daniel 3399. 3399, MC Recife, na frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, obrigado, bom dia, senhor. Para o pushback, acionamento, gate 4. É, confirma somente, é o gate 01 ou 04? 01. 01, autorizado, chama a taxa. Obrigado. Bravo Salvador, o azul 4040. Para o TAR com 124 a bordo. São 3 horas, alternando o galeão. Gente, taxia à direita via Índia. Chama quando pronto a torre em 1-18-95, 1090 o ajuste, azul 4040, bom voo. Graças, vai via Índia, vai chamar a torre quando pronto, 295. Torre Salvador, bom dia. Azul 4040 no ponto 0, está pronto. Bom dia, azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo, que legal no 0 no 0. Autorizado a alinhar e decolar para azul 4040. Rio 5973, acione identificação, voa estado para necessitar chegada a mare, cancelada a restrição de velocidade e nível da chegada a mare. Está para o nível 050. Está no nível 050. Rio 5973, autorizado por ITAP inicialmente, após ITAP irá voar a Zona. Coisa 040, decolada 05, chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 208, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4040, decolou. Azul 4040, contato radar na decolagem. Supra via saída Arbor 1 para nível 340. Arbor 1 para 340, azul 4040. Salvador, bom dia, boa 991, bom dia. O 99196, a sua identificação deve servir chegada bom para nível 060, ajuste 1010. Azul 4040, voe posição Elefa. Está presente, vai Elefa, Azul 4040, obrigado. Cinco nove sete três, voa posição de uma, desce para 2000 pés, autorizado em NTB Zulu da pista 1-0, ajuste no 0-1-1. Zulu, 916, desça para 4000 pés, do ajuste 1-0-1-1. 4000, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Sapeiro 9857, nível de voo autorizado 360, decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Irume, 5527, acionando o transponder, e 120.8, controle Salvador. 961, Galeão 360, para novembro 857, decorada 10, direita da El Leda Irume, 527, transponder, 208, controle. Correto, chama profissional 04. Fecha, obrigado. Azul 4040, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 26.088, bom dia. 5973 está autorizado em nível do Lula, pista 10, o ajuste 10, 11, a resposta estabilizada. Botar na contabilidade 6075 da Avianca, agora só um minuto, cópia para a Eula da Morte. Eula da Morte, obrigado. Salvador, bom dia, Oxené 6225, formação Foxtrot, salvo pronto para descer. Oxené 6225, acione identificação, voa bom, para interceptar a chegada bom, desce para 4.000 pés, ajuste no 011. Gente, voa bom, se desce para 4.000 no 011, Oxené 6225, na bom. 9916, autorizado o RNAV da pista 10. Voo Cerrado 367, reporte o Cerrado 366, desse para 4.000 pés.